O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós transmitimos aqui aos senhores semanalmente as descobertas do cientista, psicanalista e cientista social Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Antigamente, a sociedade do Dr. Kepp era conhecida pelo nome de Psicanálise Integral, porque ele é que fez a integração dos campos, de todos os campos, na verdade, da filosofia, da teologia, da ciência. E ele estuda o ser humano integral, ou seja, o pensamento, o sentimento, a ação do indivíduo na vida particular, nas suas doenças físicas, na sociedade, na economia. Dr. Kepp é um cientista universal, eu acho que a gente poderia defini-lo assim. Ele é um cientista universal e que está promovendo a libertação do ser humano e dos povos de todos os enganos, das inversões, das mentiras sociais, das leis também enganadoras, da hipocrisia social, dos grilhões da escravidão que o ser humano tem, das patologias, das doenças, sejam elas individuais ou sociais. Porque o trabalho de conscientização de Kepp é muito, muito afim com o trabalho de Jesus Cristo, no seguinte sentido. Cristo dizia, a verdade vos libertará. E Kepp faz isso na psicoterapia que ele pratica, a escola de terapia que ele criou, é uma escola que trabalha em cima da verdade, a consciência da realidade. E a consciência, ela pode ser a consciência dos nossos problemas, dos nossos erros e dos erros sociais, como também a consciência da verdadeira realidade, que normalmente as pessoas chamam de fantasia, né? O ser humano acha que a verdade, a beleza, a bondade, um mundo de paraíso, que isso tudo é uma fantasia. E Kepp fala, não, isso é que é a verdadeira realidade que o ser humano ataca, nega, deturpa, corrompe, criando já aqui uma antessala do inferno para viver. Então, fazer uma terapia trilógica é um retorno à nossa essência verdadeira, aquilo que a gente sempre deveria ter sido, é um retorno à construção ou à existência, à aceitação de uma verdadeira vida, e é como nascer de novo. Eu acho que o trabalho de Kepp é um trabalho totalmente científico, eu não acho, tenho certeza. Eu sou psicanalista, assistente do Dr. Kepp, meu nome é Cláudia Pacheco, eu normalmente não falo meu nome aqui, mas meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou assistente do Dr. Kepp há muitos anos, e o trabalho de Kepp é totalmente científico, mas, veja bem, Deus, ele é, antes de mais nada, um grande cientista, né? Quer dizer, Jesus Cristo mesmo, quando trouxe o trabalho dele, o que ele fazia? Ele curava doentes sem parar. Ele curava doentes orgânicos, doentes psíquicos. Ele é o grande cientista. Então, o que a gente vê é que o trabalho de Kepp é totalmente, totalmente em harmonia com a verdadeira teologia. E também está em verdadeira harmonia com a verdadeira filosofia. E Kepp resgata, então, tudo aquilo que é de certo, de bom, em todos os grandes homens da humanidade. Grandes, quando eu digo grandes, eu não digo poderosos. Necessariamente poderosos, muito pelo contrário. Os grandes homens da humanidade, os grandes heróis, os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes realizadores, a maioria deles nunca teve poder social. Eles eram homens humildes e do trabalho e que contribuíram, então, para ter isso que a gente ainda tem de bom no mundo e que precisa ser resgatado. Então, quando eu falo de trilogia analítica, eu estou falando de uma coisa tão grande, tão universal, tão difícil de descrever. Quando me perguntou, doutora Cláudia, o que é trilogia analítica, né? Então fica difícil de saber. Dr. Kepp está aqui para transmitir para vocês pedacinhos, né, aperitivos do que é essa grande ciência que ele criou. Eu gostaria agora de falar um pouco, comentando aqui com os nossos assistentes, o que eu chamo de as grandes mentiras do século XX. Na minha opinião, o século XX foi o mais mentiroso de todos os séculos na história. Inclusive, a mídia é a campeã das campeões, das campeãs, né, na mentira. É claro que aqui a Rádio Mundial é diferente, porque, inclusive, nós estamos falando esse assunto. A Rádio Mundial tenta, né, de todo modo, trazer palavras assim sábias, palavras verdadeiras para o povo. Então, começando com a grande mentira do século XX, a primeira vem de Louis Pasteur, que ele fala que as doenças vêm do mundo exterior, das bactérias. Então, gostaria de perguntar ao doutor Ademar, ele é médico, foi enganado a vida toda pelo Pasteur, o que que ele acha dessa ideia? Então, doutor Kepp, essa é uma grande verdade que isso é uma mentira, né? Porque o que a gente nota é o seguinte, que desde os tempos de faculdade são ensinadas assim coisas tradicionais. O que a gente nota também é que a faculdade de medicina sempre foi manipulada pelo poder econômico. Então eles direcionaram o estudo de acordo com a possibilidade de lucro maior para eles. Ou seja, então o que a gente vê é o seguinte, que puseram tudo fora, né? A questão das bactérias, dos vírus, né? As próprias doenças físicas, o câncer, uma gastrite, um tumor cerebral, doenças geniturinárias, que nem a gente pega no hospital. Então a pessoa sempre vem com a ideia de que aquela doença surgiu de algum lugar, ou que ele é vítima da doença, desconsiderando... Isso também, né? Raiz, né? Desconsiderando totalmente a questão emocional. Porque quando se põe a problemática na parte emocional, então o indivíduo tem que assumir a responsabilidade pela vida dele, inclusive pela doença. Então é mais fácil. Então os espertinhos, né, do poder, eles pegaram muito bem isso e jogaram em cima do povo praticamente essa responsabilidade, né? Só que se a pessoa tiver consciência de que a perspectiva é mais para o lado emocional, da conscientização do problema, da pessoa se ver mais... aí ela já começa a ter uma melhora, inclusive, de qualquer problema que ela tenha, né? É, inclusive, aumentou a paranoia, né? A persecutoriedade no mundo todo. Porque todo mundo tem medo, né? O indivíduo tosse perto, espirra, olha lá as bactérias, bacilos de Koch perigosos, né? E isso não quer dizer nada. Agora é gripe suína, né, doutor? É. Agora, temos aqui outra ideia do... Albert Einstein. Então, eu queria perguntar aqui para a engenheira Selma Genzani, qual foi esse grande engano, como é que ela explica esse grande engano do Einstein quando disse que a energia vem da matéria? É, acho que uma das maiores inversões que existe, não é, doutor Kepp? E que mostra, então, como o nosso planeta está nessa situação tão terrível hoje, porque o ser humano tenta sempre extrair energia da matéria. Então, é do carvão, é do gás, do petróleo, é da lenha, fissão atômica e aí fora, quer dizer, exaurindo e detonando a natureza. Então, olha a consequência de uma ideia invertida, o que leva, né? Então, deixou a ciência e a situação humana no chamado beco sem saída, quando, na verdade, é o oposto, né? Tudo é energia, tudo vem da energia, em formas transformadas, assim, da energia essencial primeira, que emana do Criador. Então, em diferentes formas de ressonância, isso se forma tudo o que existe, o que é visível e o que é invisível. Tanto o que é visível, o que é material, né, que seria como a energia aprisionada no tempo e no espaço, como o que é invisível, é energético, como, por exemplo, sentimentos e pensamentos humanos. Agora, esse motor que nós fizemos, né, o CAP motor, ela capta que tipo de energia, né? Então, justamente, capta a energia essencial, né, natural, que vem do Criador, e aí pode ter, tem utilidade em tudo que é aplicação no campo humano, né, tanto na geração de energia para cidades, casas, fábricas, tudo que se imagina, automóveis, como inclusive, né, como é algo puro, divino, então traz enormes benefícios, inclusive, para a saúde do ser humano, né, equilíbrio. Para evitar, né, esse pagamento absurdo de eletricidade, né, de gasolina. É. Dessa energia que usam material fóssil, né? Então, como o carvão também. É energia livre, né? É. Agora, em terceiro lugar, qual foi o grande erro, né, Cláudia? Oi, Dr. Freud, sim, que ele deu a ideia de que a energia e a saúde vêm do sexo. É o sexo, a libido, que é básico mesmo? Então, como o senhor diz, né? Se ele tivesse dito que a saúde e a energia vêm do afeto, da bondade, de fazer o bem e querer o bem ao próximo, ele teria acertado em cheio. Mas o Freud achou que era a vida sexual, sensorial, né? Então a gente sabe que os doentes mentais têm uma atividade sexual muito boa, muitas vezes. E se fosse assim, dos anos 60 para cá, nós estaríamos na sociedade mais equilibrada que jamais houve, né? Com toda essa libertação sexual. E o que a gente verifica é que, além de ter crescido muito a insatisfação do ser humano, cresceram também as doenças. Agora, temos aqui também uma pedagoga, né? Ela estudou na França há muito tempo, Luciara Avelino. Então, queria fazer uma pergunta para ela que diz respeito também à psicologia. Se a total liberdade de costumes seja um bem para a humanidade, o que que a Luciara acha? Então, doutor Kepp, isso também é uma grande inversão de achar que dar liberdade, como a psicologia moderna e até o Freud trouxe a ideia de que, não frustrando a criança, não segurar a patologia delas, isso seria uma grande liberdade. E isso fez com que tirou toda a moral e toda a autoridade dos pais e dos professores. Isso foi uma catástrofe para o mundo. Por quê? Porque aí as crianças e jovens fizeram o uso errado da liberdade. Então, deu todos os problemas sociais que nós temos hoje, né? Então, eu digo sempre assim, que o ser humano tem liberdade para o bem, não liberdade para o mal. Então, essa ideia de dar total liberdade para a criança é total liberdade para ela ser má. E se ela se acostuma a ter maldades desde a infância, ela não larga mais dessa maldade. Agora, eu gostaria de falar com a nossa dentista, né? Oi. O que que ela acha desse tratamento odontológico que desgasta os dentes e uma cárie qualquer quase acaba com os dentes para corrigir. E a saliva, por exemplo, que é benéfica, acabam com a saliva dando um tipo de medicamento para a pessoa fazer a liberdade de bactérias na boca. O que que ela acha disso? Então, que na odontologia também é uma grande mentira, né? Achar que as bactérias que existem na boca são perigosas. Então, toda essa indústria farmacêutica, né, que vive vendendo produtos, né, para bochechos, assim, e deixou totalmente de lado os estudos da vida psíquica, né, que são os principais. Então, a odontologia é totalmente organicista, não vê nenhuma influência psíquica nas doenças bucais, né? Então, eu não sei se, por exemplo, os dentistas estão, assim, sabedores, né, desse livro que ela escreveu. Qual é o nome do livro? Odontologia, são dois volumes, Odontologia do Terceiro Milênio, Trilógica. E esse livro trata, né, mostrando o trabalho da trilogia nessa nossa experiência de 30 anos. Então, esse livro mostra que até as cáries dentárias vêm da atitude emocional da pessoa. Totalmente. Tem essa questão do bruxismo, né? Que a pessoa range os dentes até acabar com os dentes, até chegar na raiz mesmo. Isso. Que é um puro problema emocional. Totalmente emocional. Que a pessoa nervosa, ela range tanto que os dentes se desgastam. Então é um problema puramente emocional. E há um número muito grande de pessoas com esse problema. E agora, falando na Suécia, né? Vamos falar com a Helena Melander, uma jornalista sueca. A questão do prêmio Nobel, né, que deram agora para Obama, deram antes para o Bush. Ela acha que o prêmio Nobel é fornecido mesmo para indivíduos de valor? Ou fornecido para os grandes bandidos da história. Já respondeu. Ia falar dos grandes malandros, porque é exatamente isso. O próprio Obama, né, essa semana ele saiu assim, nos jornais mostrando que ele já vacinou a sua família, que ele se vacinou também, agindo de garoto propaganda para as grandes farmacêuticas. Está, né? Agora mandando mais 40 mil soldados para o Afeganistão, prêmio Nobel da Paz, que isso? E então a gente vê que é mais um prêmio só para premiar e para dar lucros para essas grandes empresas, para os maiores bandidos mesmo. Então, essa questão do prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, como fala no Brasil, esse prêmio é fornecido por quem? A senhora sabe? Olha, eles falam, né, que é uma, que fosse um tipo de fundação que foi feito por esse Nobel, que foi um cientista, né? Mas eu acho que se tem outros poderes por trás, deve ser os grandes poderes financeiros internacionais que estão por trás desse prêmio. Então não vão dar o prêmio para quem fale mal, né, da parte econômica, social, da exploração, né? Com certeza. Tinha uma história que o Nobel era fabricante de armas, né? Ele inventou o dinamite, mas ele mesmo ficou muito decepcionado de como foi usado o dinamite. Certo. Agora, eu queria perguntar ao Alex Frascari. Ele é engenheiro e eu gostaria de fazer uma pergunta interessante a ele. Ô Alex Frascari, o senhor acha que os seus avós eram macacos? Eu acho que não. Então, essa história do Charles Darwin, como é que fica? Então, porque essa questão da evolução, né? Ela primeiro ela contraria um princípio metafísico, né? Que o maior não vem do menor, né? Você pode ir de uma coisa maior para o menor, mas não do menor para o maior, né? E outro problema é que é um dogma, né? Nunca ninguém fez uma experiência para provar a evolução, né? Existe a adaptação das espécies, mas não a evolução, né? Então a gente vê que por trás disso tem uma ideia, por exemplo, do ser humano, ele não quer se ver decadente, né? Ele quer se ver em evolução, né? Não quer ver os problemas, quer se ver como um ser tendendo a um ser espiritual, assim, transcendente, né? Indo em direção à deificação, né? Todos vão Isso. ser deuses um dia. Que mentira enorme, né? Que lorota boa, né? Como falam por aí. Agora, o senhor mesmo pode responder uma outra pergunta. O senhor que é milionário, acha que o capitalismo trouxe o bem para a humanidade, como Adam Smith falou? O capitalismo? Quer dizer, esse capitalismo explorador, né? As bolsas, por exemplo, acha que as bolsas lá de Nova York trouxeram grande benefício para as nações? Trouxeram uma decadência grande, né? Porque tudo que tem de valor na humanidade, né? Como as artes, a verdadeira ciência, a verdadeira medicina, né? Foram deixadas de lado em favor de coisas que dão lucro, né? Então, se favorece coisas prejudiciais, né? Destruição do planeta e tudo. Então, as consequências dessa ideia foram terríveis para o ser humano, né? Agora, tem uma pergunta aqui que talvez a Luciara consiga responder. É uma pergunta que quem trouxe para a humanidade foi um anjo, assim, que eu chamo de anjo doente mental, né? É um anjo gravemente enfermo, um anjo psiquiátrico mesmo, que criou o inferno. Ele se chama Lúcifer. Então, a ideia desse anjo terrível... Anjo macaco. É que o mal seja necessário para a vermida. Luciara, esse é seu campo. Acha isso ou não? Não, doutor Kepp. Pelo que o senhor fala sempre, né? No bem, do belo e verdadeiro, deve ser a base de toda a vida, né? Agora, que ele sussurra no ouvido de cada um e que fala o contrário para tentar inverter as pessoas, isso eu acredito muito, doutor Kelly. Então, a nossa definição de verdade qual é, lembra? De verdade? O que é o bem, por exemplo, a sanidade? O que é, vamos dizer, a doença? A doença é a privação do quê? A privação da saúde. Então, do bem, da verdade e da beleza. Então, não, nós não podemos dizer que maldade, por exemplo, o mal, ajude a pessoa a ter saúde, a crescer. Por exemplo, o indivíduo ateu, né? É um indivíduo saudável? O que a Luciara acha? Não, o ateu, ele, pelo próprio nome que fala, ateu, né? Ele vai contra o que existe, vai contra Deus. Então, como que ele vai contra a própria base dele? Então, ele só pode se sentir muito mal com isso. Então, vamos dizer que a religiosidade, a espiritualidade é fundamental, né? Para o ser humano ter saúde, não é? Agora, vamos perguntar para a Cláudia a questão, por exemplo, da justiça, do direito. A Cláudia acha que a justiça atualmente como é, ela beneficia o povo? Eu acho, doutor Kepp, que nós estamos num ponto que todas as leis já estão invertidas. Elas são feitas para defender os bandidos, os maldosos e atacar o povo. E eu gostaria até de convidar os nossos ouvintes para o lançamento e uma mesa redonda que vão ser realizadas pela nossa associação aqui, pela Proton Editora, O Homem, a Sociedade ao Direito, onde um advogado, Dr. Jussier, fez a aplicação do seu trabalho nas leis. Eu acho isso fabuloso. E esses advogados trilógicos vão estar falando na importância de se conhecer a psicossociopatologia para o exercício do direito e a desinversão das leis. Acho que todo mundo agora precisa começar a questionar essas leis, porque todas essas leis são feitas para atacar o povo e para defender os grandes bandidos da sociedade. Eu tenho um advogado, né, um cliente advogado, e ele fala que, por exemplo, ele tem um cliente aí na justiça em que foi acusado de falsificar os cheques. E esse cliente mostra, por A mais B, que aquelas assinaturas não são dele. Então, o que acontece, né? Na audiência, o indivíduo que acusou ele de falsificar os cheques, então, diz que ele tem que provar que ele não falsificou. Então, o que esse advogado fez? Falou, não, pela lei, quem faz uma acusação é que sofre a questão do ônus, né, da acusação. Se a pessoa acusou que o cheque é falso, ele tem que provar que é falso. Então, não é o cliente lá que é acusado de um problema qualquer que tem que provar que ele é inocente. Então, se houver um crime, por exemplo, tem que haver um corpo, né, um corpo do delito, uma pessoa morta, para provar que o outro matou. Mas se não existe esse cadáver, então não pode acusar que o outro matou. Cadê o cadáver? E na lei é a mesma coisa. Quem acusa é que tem que provar que essa acusação é verdadeira. Porque se não for assim, então o direito virou uma banalidade, né? Se a pessoa que é acusada de qualquer mal que não fez, é obrigada a provar que ele não fez, então o direito acabou. O que você acha? Então, doutor Kepp, eu gostaria aqui de dizer para eles que dia 14 de novembro, às 4 horas, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, metrô Brigadeiro, esse doutor Jussier vai estar lançando o livro O Homem, a Sociedade e o Direito. Então, todos os estudantes de direito, advogados, pessoas interessadas no assunto, poderão estar lá. Agora, para aqueles que quiserem, inclusive, um certificado de participação de uma mesa redonda, um painel que vai ser feito por juristas aplicando a psicossociopatologia para o exercício do direito, isso vai acontecer na Associação dos Advogados de São Paulo, no dia 17 de novembro, às 18h30, na rua Álvares Penteado, lá no centro. Se vocês quiserem mais informações, vocês poderão ligar para 3032-3616, é o telefone da CITA, a gente vai informar vocês sobre essas atividades. E também estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. 3032-3616 é o nosso telefone, o nosso site é www.trilogia.ws. Gostaram de ver as grandes mentiras do século? Ah, com certeza, com certeza. O senhor é um demolidor de mitos. Demolidor de mitos. Então, até a próxima semana, nesse mesmo horário.